A vida é uma incógnita, difícil de decifrar. Sofrer por amar, cair e levantar. Não tem limites pra sonhar, então pode viajar. Planejar, almejar, tudo que sempre quis. Ser feliz, buscar a felicidade. Caminhar pela cidade, sem a presença da maldade. Tranquilidade, na pura paz e harmonia. Você é quem constrói a sua autoestima. Hoje eu sei, cada lágrima que derramei foi pra pôr pra fora tudo que não me fazia bem. Eu superei, enfrentei todos os meus medos, caminhei para encontrar e desvendar todos os segredos. Escolha uma consequência, veja só. Ou você colhe o amor, ou vai colher B.O. Atitude influenciada a cada decisão. Hoje eu sei que aquela dor não foi em vão. Tive que aprender a caminhar sozinho. Saber que em cada rosa existe um espinho. Compreender e aceitar o constante recomeço. Pra se alcançar a vitória tem que pagar um preço. E nas madrugas penso, relembro os momentos de felicidades, momentos perfeitos. O tempo vai curar, a música é o remédio. A chuva vai acabar e amenizar o tédio. Não vejo uma lógica pra abandonar o sonho. Nessa luta entre a fé e o fracasso, eu ganho. Disposto a vencer, eu vou partir pra guerra. Mostrar o que é de bom em mim, de quem espera o pior. Ou só quer ver meu mal, eu tô na luta. E nessa luta eu faço a arte e não uma disputa. Eu sei que hoje posso modificar o amanhã. Só ter fé na vida e manter a mente sã. Hoje eu sei, cada lágrima que derramei foi pra pôr